Brasil, Salvador, o Gol 99 no meio. Paulo Salvador, muito bom dia, Gol 961. Autorização da Leão, São 09, Centro da Delta. Diego 91, pronto, cópia. Frejado 360 para o Galeão, tem comando a pista 10, saída da El, Lida, pode vir da rua Irume, Irume intercepta P9 857, sai conforme alta. Controle Salvador 199 decimal 35, transponda 5576. Autorizado Galeão, seja 350, pode dar 10, saída. Correto no 91, nós chamamos para pedir bem constantemente. Paulo Salvador, voo 9-1. Autoridade, você não está aqui falando na tela. Salvador, bom dia, Otan 300 na 7, estabilizar o sinal na 0. Sei 5, 1 na 7, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro 1 na 0 na 7, trafegando 9 estados. Otan 300 na 7. Solo voo 9-1 do Guarujá, voo 75 Bobó, dominando Guarulhos, 3 horas com 47 minutos. Solo 9-1, na siga via Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajuste 1017, por favor. 0017, voo 91. Solo 2-0, primeira direita, solo 1-2-1, sinal 1. 1-2-1, obrigado. Paulo Salvador, 3597, livrou, bom dia. Magenta, 3597, liga via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 2. 3597. Gol 99 no meio, sinal 1-0, baixada e trabalho. Gol 9996, avistado, autorizado pouso, pista na zero, vento calmo, ajuste de altímetro 1-0-7. 17 na 1-0, autorizado pouso, gol 9996. Gol 9916, Salo 23, primeira direita, Paulo Luiz Nuno. Direito, Luiz Nuno. Salo Roda Band Diego 9990. Diego 9990, siga via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612, 9990. Xenero 6225, final baixado travado visual. Xenero 6225, acessado, acessado com o sistema 0, vento variável 29, ajuste no sistema 0 no 7. Autorizado pouso no 0, 2017, Xenero 6225, confirme o vento, por favor. Vento variável 29. Obrigado. 4040, prossiga. 4040, Delta 380, confirme. Por isso, por gentileza, saída prevista. A saída será Arbor, após Arbor, Elefa. Após Elefa, Tozop para interceptar a Aerofalo Zulu 21. E desejo copiar o 3000, aguardar o 38. Pode ser 3000 mesmo. Está pronto, cópia? Afirmo, 4040. 3060 para Confins, da curva da pista 1-0, primeira curva direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, após Elefa, Tozop, interceptar uniforme Zulu 21, após conforme rota, controle Salvador 199-35, responde 50-119. 360 para Confins, saída Arbor e Lefa, direto para o primeira curva direita, pedido 21, via rota do plano. 1935 é o nosso controle de saída e o transponder fica 509 para o 4040 na frente. Correto, 4040, já parava, chamei a caçamento. Vou chamar quando pronto, já para 4040. Chinelo 6225, salão 32, primeira direita, salão 21, decimal 1. 21, 1, controlo, Chinelo 6225. Bom dia, aqui Quentão, para chegar. Aqui, tem transporte de para São Paulo, 220 para Congonhas. Decola da pista 17, primeira curva direita, confirma da saída Coral, intercepta Golfo 677 e segue conforme rota. Controle em Salvador 199, decimal 35, transponda 5566. Acione quando pronto e chame a torre para o táxi, ajuste 1017. Qual é o PAB? 1017 agora, bom voo. Chame táxi azul 4-5, solicite instrução para o táxi. Papa Alô, estamos livre, táxi, posto na Papagio, altímetro 0 na 7. Erro 0 no 7, livre, táxi, vai reportar para o ingresso 970, melhor. Passando para ingresso 97. Papatão. Continuando para ingresso 97. Oi, esquentando para ingresso 97. Papatão, esquentando livre ingresso 97, pode ser alinhado pronto. Livre ingresso, vai reportar quando alinhado pronto para declarar 97. Tango Delta, alinhado pronto para decolagem 97. Papa Tango, Whisky Yankee Tango, autorizado decolagem, posição 7, o vento 310 graus, 029. Livre decolagem 7, Whisky Yankee Tango, grato. Terra Bravo, Uniforme Lima, express para o taxi. 4040, siga via Índia no ponto de espera, chame 1895, ajuste 1017, com o voo. Segue via Índia, ponto de espera, chama 1895, 1017, ajuste novo azul 4040, bom dia. Controle Salvador 19.35. Controle 119.35, esquentando, grato. Torre Salvador do 4040, ponto espera, bom dia. Torre 4040, bom dia, mantém ponto espera. Grama 3, 4042. Salvador, muito bom dia. Agora o 759 está iniciando a aproximação final, aí ele é sempre proibido no 0384. Turma 759, abstalvo, autorizado com os pistos na 0, vento 3 e na 0 grau, 029. Repouso, pistos no 0, agora no 759. Intensidade do vento novamente, direção 310. Salvador, bom dia, com o 1093, estabilizado LF, 8 milhas e meia daquela pessoa. 1093, continua a aproximação com o número 2, registro altímetro na 097. Ok, continua a aproximação 093. Para Brasília, nível 360, decola da pistão no zero, primeira curva direita, saída Arbor, após Arbor Elef, após Elef, intercepta uniformes, Luno 7, sai conforme rota, controle 119, decimal 35, transponder 5005. Autorizado conforme nível 360, vamos decolar da 10 direita após, ele vai ser Arbor Elef, abençoa Luno 7 até Brasília. 319-35 controle, o telefone 5005, pode anotar 3597 no 22. Correto, está 3597, chama para pushback acionamento. Obrigado. Negativo azul, mantenha quando espera e aguarde. A aeronave da Gol agora na polícia. Luno 759, Paulo 49, primeira direita, Paulo 211. Primeira direita, 211, 759. Paulo de Salvador. Bom dia, Gono 759, Gono 759, siga via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette para 4, 759. 4040, Lima, tem cabeceira no zero. A Lima tem cabeceira no zero do 44. 4040. No, 1093, Paulo 52, primeiro direito, Romulo João 1. Direito, 2-1-1. Bom dia, Romulo 093, Livro Nexus. Bom dia, Romulo 093, Alfa Juliette, Porto 9. Alfa Juliette 09. Brasil 4040, livre decolagem, pistão 0, vento 3, 1, 0, grau 0, 2, 1. Livre decolagem, pistão 0, Brasil 4040. Brasil 4040, decolou 54, passou em Salvador 1, 1, 9, decimal 35. Sinal Tocou muito bom dia, tanto em que eu estava em formação eco, 55, nível 3, 6, 0. Letra 3890, pronto, cópia. Bom dia, tanto 3890. Autorizado nível 330 para Recife, decola da pista 10, saída Pulca, transição Caju, após Caju, conforme rota. Controle 199.35, responda 5022. 330 autorizado para Recife, a conta 10, Pulca, Caju, após Caju, conforme rota de voo. 1935 do controle de Salvador, 5022 do transponder, 3890. Correto, está 3890, chama para o feedback, somente. Bom dia, eu chamei a 6225. Prossiga, 6225. O senhor poderia adiantar qual seria a saída para Brasília? Arbor, após Arbor, eleva. Ah, muito obrigado, até já. Foi. Para o táxi, 6597. Salvador, bom dia, o Oceaner 62 no ouro, informação é. Fernando, bom dia para chegar. Bom dia, você poderia tentar a saída para o Dael, após Dael Leda, após Leda Irumi, para interceptar a Uberna número 857. Dael. Chame no ponto de espera do táxi hotel. Chame no ponto de espera do hotel.